A cada canto um grande podcast que nos quer governar o site e servidor. Não sabem nem postar como autor e podem agir como cafajeste. Em cada post, um frequentado ouvinte que o programa lançado, escutado, pesquisa, escuta e já afeiçoado, leva até o amigo seguinte. Muitos podcasts parceiros, trazidos pelo mérito de serem distintos, recebem sempre bom jabá. Estupendos comentários dizem primeiro. Todos que conosco sentam, sendo sucintos, apreciam aqui o afogado no sofá. Pelos poderes do sofá, eu tenho a força. Quem tá falando aqui é Gabriel Gordo Mascarado e eu não venho só. Eu trago comigo ele, o sapiente, o sapeca, o sabido saci pererê das internet. LP Magal, pronto, só isso. Acabou, chega de... E com a gente aqui também o PhD em conhecimentos gerais. Eu, Abude, eu sou PhD, mas tô tirando uma colinha aqui do Wikipedia hoje. E nosso sociólogo aí, fulminando como nunca, ele vem de lá, do podcast Tanguinha. Paz, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flores. E chega que eu não fiz literatura, eu não lembro. A gente não vai falar de romantismo na primeira fase. Que não estudei literatura, eu sei isso aí quase de cor, cara. Mas, Gabriel, bode não é ruminante não, rapaz. Ah, cara, eu não sei também, né? Eu não estudei biologia, cara. Sei lá. Ninguém estudou nada. Ninguém estudou nada aqui, né? A gente já falou assim. Não. Agora eu vou corrigir você, porque nós trouxemos um especialista. Oi, sou eu, a Rica. Ah, gente. Rica, você sempre ganha no banco imobiliário. É, né? Uma pessoa que... Ela foi beneficiada, né, cara? É uma pessoa que, aí, com toda a carga histórica, ela acabou sendo beneficiada e nasceu. Eu não ganhei no banco. Nossa, sou horrível no banco imobiliário, gente. Aham, uhum, tá bom. Mas... É verdade. E no jogo da vida, você continua, assim, beneficiada, rica e soberana? Sim, eu caí várias vezes na casinha da herança. Tio morre, ganhou herança milionária, tio morre. Já começa o jogo da vida ganhando, cara. Então, LP Magal, por favor, esclareça para todos nós qual o tema de hoje. Hoje a gente vai falar, Gabriel, meu querido. Oi, meu fofo. Sobre a origem das escolas literárias no Brasil, resumindo sobre a escola literária brasileira quintismo e sobre o barroco. Olha aí, a gente perdeu metade dos ouvintes agora, né? ninguém quer aula. Não, eles vão escutar, eu sei que eles vão, porque vai... então é isso, galera, vamos, que o mundo tá acabando. Antes de começar o programa, eu queria abrir a questão de por que as pessoas não, em geral, né? O público geral não gosta de literatura nacional. Eu não entendo isso. Eu digo mais, eu desgosto da literatura em geral. Pra mim, o livro, ele foi feito pra ser filmado, entendeu? Que coisa feia, que coisa boa. Exato, exato. Faz um documentário, vai dar uns dados. Estou te julgando. Ela é exemplo da nova geração, pra nova geração, né? Pô, cara, isso é pra quem lê um livro, eu posso ver o filme de uma hora e meia, né? Tem tudo lá. É, mastigadinho. Mas o que é que tem, cara? Às vezes tudo mal feito. Faz o seguinte, então. Faz audiobook. No mundo de hoje, olha só, o podcast, como ele é versátil, você pode ouvir no ônibus. Tem muita gente que ouve a gente no ônibus, tem muita gente que ouve a gente... Olha que chique. É. Aí, o livro eu só posso ler em casa, né? Porque pesa o livro mais ou menos 50 quilos, né? Não posso carregar no ônibus. Não, ali, né? Não, olha só. Eu tenho um problema muito sério, que é o problema de ler a mesma linha por diversas vezes. Isso é déficit de atenção. Isso é dislexia, cara. Total. Isso é retardadismo. O Pagal ainda foi mais pesado. Ainda. Ah, cara, mas eu tenho esse problema, cara. Isso que dá pra matar as aulas de literatura da PAI. Aí tu ficou assim, né? Não, cara, é sério, eu tenho um problema nesse sentido. Eu leio a mesma linha diversas vezes, e todas as vezes que eu leio, tem um novo sentido para mim. Então eu acho que a literatura realmente é algo muito complexo pra mim, eu prefiro largar. Caraca, a pessoa, uma linha, uma epifania. Caraca, você não vai terminar o livro nunca, cara. É, cara, não, eu fico... Não é porque eu quero, cara, é porque meu olho volta pra lá sozinho, cara. O meu cérebro, ele tá pensando em outra coisa, cara. Eu não consigo ler. Eu acho que o audiobook, ele me ajuda. É como se, sabe, quando você deitava e sua mãe lia pra você antes de você dormir? É a mesma coisa, cara. Entendi. Acho que se as pessoas deixassem de comprar mais livros, parassem totalmente de comprar livros, os audiobooks vão fazer sucesso, cara. Olha a proposta da pessoa, cara. É, mas eu discordo de você, por quê? Porque eu gosto de ler, eu gosto de livro papel, não gosto muito de e-book, não, a parada eletrônica, não. Eu gosto de ler por quê, cara? Porque geralmente eu esqueço do mundo, eu esqueço dos problemas, das outras coisas, e viajo, mas não na história do livro, eu viajo mesmo, cara. É mó devaneio, caramba, o que eu tava lendo? Pera, deixa eu voltar umas duas páginas. Ah, tá, entendi, tá, tô lembrei dessa parte, vou continuar. Com Game of Thrones foi assim, eu tô lendo Game of Thrones agora, livro 1, nossa, tá sendo assim, cara. Você tá lendo o livro 1 desde o episódio 15, ô Abud. A literatura, ela chegou no Brasil quase que ao mesmo tempo que o descobrimento, né, velho? É a necessidade de escrever, de relatar. Necessidade, né? O cara chegou, meu Deus, preciso botar a mão no papel. É, cara, ele precisava relatar para o rei de Portugal o que tinha acontecido aqui, né? O que é que era isso aqui. Imagina se isso aqui fosse um grande canyon. Pô, ia ser inútil, né, velho? Deixa esse negócio aí, dá pros espanhóis. Atrás de Tordesilhas, se eu fico com a direita, você fica com a esquerda, entendeu? Então, o quientismo, ele surgiu por essa necessidade de relatar, né? Exato. O quientismo, na verdade, ele nada mais é do que uma impressão que o europeu teve quando chegou no Brasil. O que é que a gente viu aqui no Brasil? A gente viu quientismo, sacou? Basicamente isso. A gente viu quientismo? Não, tudo que eles viram, eles anotaram e virou literatura quientista. Aham. É, mas isso é literatura mesmo, cara? Isso não seria um relato? Na verdade, gente, relatos, cartas, tudo entra em literatura, não é só uma história em si. Então, sim, serve como literatura. Uma coisa é literatura, outra coisa é estilo literário. Então, pô, relato quentíssimo. Se eu relatar, tô aqui sentado em frente ao computador preto, com o monitor LG, isso aqui é um relato? É quentíssimo isso? Ó, vamos ser nerd. Vamos ser nerd na gramática, já que a gente tem um especialista aqui. Ô, Rica, a parada de que pra você ser arte literária, etc., você precisa tá na função da linguagem estética. Isso procede? Depende. Assim, porque um texto romântico, realista, a função dele é estético ou poética, né? Ele tem função de arte, de estranhamento. Isso. Não, pera. Estético, poética, pelo amor de Deus. Exatamente, vamos devagar. Depende da época em que você vai escrever. No quientismo, classicismo, você tem que fazer o poema do jeito que era feito na época. Peraí, então existe uma fórmula pra fazer? Isso daí? Não, é basicamente o seguinte, Gabriel. Indo bem fundo, a linguagem, toda a comunicação, ela tem elementos, certo? Eu tô falando com você agora, eu tô emitindo a comunicação. Você tá recebendo. Eu tô mandando um assunto pra você através de uma mensagem. Isso são vários elementos da comunicação. Cada elemento tem uma função da linguagem que foca nele, certo? Geralmente, a arte, o que a gente chama de arte, aquilo que causa estranhamento, etc., tem a função da linguagem estética ou poética, que é uma função que foca na mensagem, ou seja, na forma como você está mandando isso. Sempre que você foca mais na forma do que no conteúdo, você está fazendo arte, sacou? Basicamente, bem simples. Entendi. Então, peraí. Então o pessoal escrevia os poemas em forma de bonecos, é isso? Não, não é isso. Quando você escreve um poema e você se preocupa mais com a forma que você tá mandando esse poema do que com o que está realmente escrito nele, e você tá fazendo arte. Porque se o Jornal Nacional, quando ele fala pra você morreram 10 pessoas, ele tá se preocupando mais com o conteúdo da mensagem do que com a forma como ele tá te passando, entendeu? Isso não é arte. Ah, entendi. Então ele fazia fluflas pra ficar bonito, é isso? Exatamente. Ah, entendi. Então, e aí, do olho do pássaro que voava sobre o lago, caiu uma lágrima e atingiu o rei que matou outro. É tipo isso? Caraca! Mais ou menos. Poema gatelisco, né? É um poema psicotélico, meu. Né? Isso me lembra o parnasianismo, mas vamos jogar nisso aí. Isso aí é o pré-420, né? Então, Os Lusíadas foi escrito inteirinho de uma mesma forma, sabe? O Camões, ele escreveu tudo numa mesma fórmula, que é o poema Versus... Ai, agora pra lembrar o nome. Eu sei que era dois quartetos, três tercetos. Soneto, né? Não, soneto não. Não. Soneto não é duas quadras e dois terços? Soneto é A, B, B, B, C, C, C. O que é quadro? O que é terço? Meu Deus, vocês estão... Dois quartetos são duas estrofes com quatro versos e três tercetos são dois... E três tercetos são três versos com três frases. Ah, cara, então o pessoal fazia praticamente o texto com a régua na mão, né, cara? Praticamente. Ô, Gordo, e o seguinte, eu lembro que quando eu estudei lá no antes de entrar no ensino médio, né, contava-se também o número de sílabas de cada frase, cara. Por exemplo, não, mas não é sílaba literária. Sílaba literária. É, uma sílaba literária. Tinha que ter, eu acho que entre 6 e 7 cada frase. Aí, Gabriel, essa parada, Gabriel, de você se preocupar com o número de linhas, com o número de sílabas, isso é você se preocupar com a forma, entendeu? Isso é falta do que fazer, né, velho? Pelo amor de Deus, você vai ficar... Então, aí entra a questão que a literatura quientista, ela se preocupava mais com o conteúdo do que com a forma. Porque ele queria falar pro rei que aqui tinha índio, tinha fruta, e foda-se a forma como eu tô mandando isso. Uhum, e aí, então eles descreviam a coisinha da índia, né? Que eram... Exatamente. A parada das vergonhas e tal. Mas aí que entra a questão se essa porra é arte ou se não é. Se entra nas escolas literárias, se não entra. Porque entra. Olha aí, legenda? Tal. Legenda entra ou não? Legenda não. Ah, por que não entra? Legenda? É o mesmo princípio, né? Vai descrever lá. Se a gente tomar por base que tudo é literatura, então é literatura, mas não tem estilo literário uma legenda. Tá, literatura. Se torna literatura assim que entra no cânone. Caraca, o que é isso? É um estado psicológico lá. Estado azoso, cânone. Se esfriar demais, vira cânone. Não, o cânone. Quando você eleva o seu plano espiritual, tu entra no cânone. Não, o cânone é tipo quando, por exemplo, catedráticos convencionam que agora isso é um estilo literário. A partir de agora, toda métrica tal, tal, tal tem esse título, é isso? Não, é tipo, tem que fazer parte do estilo literário, é um conteúdo, é uma coisa que importa muito. Então, dependendo do que você escreve, pode entrar no cânone ou não. Ou, por exemplo, no cânone, sei lá, da literatura fantástica. Dependendo do que você escreve, das coisas que você produz, assim, acaba entrando ou não no cânone. Também depende das críticas, do que as pessoas acham, da venda. Mas não precisa ser necessariamente um best-seller. Uhum. Tem que ser um livro que fez essa sucessão razoável, que criou uma história, que criou um símbolo, sabe? Eu tenho uma pergunta pra Rica ou pra Dio, não sei como eles chamam, vou chamar de Rica. E o cânone, né, o nome da pronúncia da palavra, cânone, né? Já tô até rindo da piada. O Doce Veneno do Escorpião de Bruna Sufistinha entrou no cânone? Meu de alguma Deus, não. Coisa? Não. Oxi, por que não? Não é tipo pós-modernismo putaria, qualquer coisa. É um conto erótico, tem pontos eróticos ali também, pô. Caraca, o pessoal tá demais. Então quer dizer que pra ser cânone, pra ser estilo literário, um monte de velho bebendo café tem que dizer que... Exato, é um monte engravatado. Bora resolver isso aqui agora, cara. Que é isso? Um monte de babaca lá na Confeitaria Colombo tomando uísque. Não, vem cá. Não, isso aqui é do cânone. Ah lá, todos eles leram pro Lúcio Fichinha, né? Mas não quer confessar que leu, né? Uhum. Caraca, não, velho, eu leio tudo, cara. Então tudo bem, ó, os velhos bêbados decidiram que quientismo é literatura, beleza. Mas eles não podem dizer que é literatura nacional, porque foi escrito por europeus. E agora? É porque foi o primeiro relato, a primeira coisa escrita no Brasil que teve, então... Entendi. Eu não vejo muito quientismo na faculdade, pra falar a verdade. Eu acredito que porque dessa literatura acabou derivando uma série de outras literaturas aqui no Brasil, né? Já que eram... geralmente pessoas da igreja que escreviam e tudo, foram os próprios padres que ensinaram a escrever a língua portuguesa aqui no Brasil, né? Isso mesmo. Então, porque quem sabia escrever aqui era padre, porque ninguém vinha pra cá de bobeira. Só que tinha gente fodida, então não, vou te falar a escrita que... ficou na mão dos padres, pô. Naturalmente seriam eles. Viu, Bode? Vem a gente de bobeira aqui também, cara. Uns aventureiros aí, os caras queriam, não sabiam o que queria. A porra do Caramuru não veio de bobeira também, cacete? Veio de bobeira. Ele era o típico maconheiro de Portugal, o Caramuru. Ele fechava 4h20 com os índios, cara. Nossa. O cara... Calamuru inventou o Cone Crew, cara. De volta nessa cidade! Verdade! Quem mais por sua desonra? Honra! Falta mais que se lhe ponha? Vergonha! Passadas essas discussões, essas tecnicalidades, né? Uhum. A gente pode ir para as vertentes do quientismo. Porque o quientismo, ele tinha duas vertentes básicas, que era a vertente informativa e a vertente catequética, né? A vertente, vamos começar pela informativa, ela queria justamente isso, Gabriel. É recolher informações, certo? Com um sentido puramente mercantilista. Porque nessa época, a economia vigente, né, nos Estados Nacionais Europeus, era o mercantilismo. E os caras estavam, os caras apoiaram as grandes navegações para eles poderem chegar em outros lugares e obter matéria-prima, sabe? Uhum. Objeção. Porque não só visava os bens materiais do mercantilismo, como também a propagação da fé cristã. Não, mas a literatura informativa sim. Tanto que eu tava vendo um trecho aqui da carta de Pedro Vaz de Caminha ao El-Rei Dom Manuel. Ele fala, eu vou ler aqui o trecho. Ele fala assim: até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal, ferro. Nem lhe a vimos. Contudo, a terra em si só é de muito bons ares. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me, que será salvar essa gente. Sim, então, mas isso é o cara informando pro rei, rei, aí não tem nada de bom aqui, né? Fora que o seguinte, não necessariamente essas duas vertentes não podiam se encontrar no mesmo texto, entendeu? Mesmo só porque na época, hoje em dia, neguinho falar, não fala de religião, não gosta de religião. Na época, a religião tava em tudo, cara. Uhum. A galera que descobriu aqui não é à toa. Isso aqui não foi Ilha de Santa Cruz de sacanagem, não. Mas eu acho que a literatura informativa, essa vertente do quientismo, eu acho que ela tinha essa dupla função de informar se tinha um interesse comercial naquela área, aqui no Brasil, né? Como também um interesse religioso dessa área aqui, né? Porque os índios tinham uma religião pagã, uma religião deles, né? Então era propensos a receber a fé cristã, né? A receber o catequismo, né? Uhum. Engraçado, né? Aí você vê que a divisão do espiritual e do material, né? O índio, ele era visto como um pedaço de carne que podia ser explorado fisicamente, e também como a questão espiritual de você salvar a... Desculpa, que você... Mas era visões de instituições diferentes, né? Da igreja. Que engraçado é que quando a católica chegou aqui, né? Quando o Portugal chegou com o governo aqui, né? Com o reinado aqui, é que a católica fez pra explorar os índios. Não, índios não tem alma. Engraçado isso. Primeiro eles acharam, não, vamos converter, né? Vamos fazer eles virarem católicos. Não deu certo, né? Que os índios, não, nós temos nosso Deus, tem a nossa religião, não vamos ceder pra religião de vocês, não. Aí, não, então índio não tem alma, pode explorar. Esse papo que índio não tem alma foi seríssimo, cara. A igreja católica ficou se degladiando internamente quanto a isso. Até 1700 e pouco, não sabia se índio era humano, se tinha alma ou não. Isso a porra só acabou em 1900. Em 1900 e pouco, se não me engano, 1920, o Papa fez uma bula falando: galera, índio tem alma, tá bom? Você lembra sabe aqueles mesmos que você pediram pra carregar tronco e morreram alguns esmagados? Foi mal assim. Eles eram seres humanos. Você esperou matar todo mundo, esperou ferrar com todo mundo, acabar com os índios. Aí quando tava todo mundo, índio não tem alma, que se dane, igual animal, né? Puxar carroça aí, que se dane. Aí veio o Papa, aí lembra dos animais? Então, eles tinham a alma, tá? Vai todo mundo pro inferno agora por causa disso, seus babacas. Seus monstros. É claro, né? Cara. Indulgência, ninguém vai pro inferno. Então, ó. Crítica à Igreja Católica ficou no programa de exorcismo. Chega. Ah, mas você criticou, cara. A gente falou. Se no programa de exorcismo, então posso criticar a católica aqui, pode. Finalizando aqui a vertente informativa, é bom frisar que ela era muito descritiva, né? Já se diz, né? Os caras tinham que escrever informações. E sério, muito. Sério, ainda bem que você avisou, não sabia. Cara, é bom, né, cara? Porque, né? E muito ufanista, cara. Os caras tinham uma visão muito bizarra do índio. Aquela parada de que índio novo. nossa. Tem um aquele próprio texto da carta de caminho que o cara fala das vergonhas das índias. Olha que beleza. Quer dizer, você tá conversando com o rei. Não, vamos falar da buceta da índia aqui, rei, que é mais legal e tal. Que ele fala que as vergonhas eram saradinhas e como não se tinha em Portugal e o cacete. Eles tinham uma visão toda especial do índio, né? Como se, porque ele, os caras acharam que eles tinham encontrado. Então, se índio não era humano e não tinha alma, se você pegasse uma índia, era zoofilia, né, cara? Cara, eu ia falar isso agora. Mas, Magal, eu não entendi muito bem a sua colocação, porque o fanismo que eu saio é aquele cara que, tipo, ele se vangloria demais. Não, é o cara que... Mas eles se vangloriavam, só que do indígena, sacou? Eles, tipo, elogiavam, a consideravam um povo ideal. Um povo, nossa, cabelo. Então eles faziam um ufanismo dos indígenas. Exato, que nem consideravam que tinha nação. Não, porque quando tu falou que a literatura informativa era ufanista, é porque quando citaram os Lusíadas, eu lembro que eu li os Lusíadas no ensino médio. Eu achei muito ufanismo naquele livro. É, ali é verdade. Uma comparação idiota, esdrúxula, é como se fosse o funk dos avassaladores, né? Mas nossa! É uma clássica, sabe? É. Sou fornicação. E sou uma fornicação. Exatamente. Se aquele cara, o Vitinho do Avassalador, vivesse em 1500, ele escreveu Lusíadas, cara. Mais por sua desonra, honra, falta mais que se lhe ponha, vergonha. Bom, no fim, na vertente informativa, a carta de caminha, uma coisa que eu não comentei... Ah, mas eu comentei, pô, a carta. Não, uma coisa que eu não comentei é uma tese de mestrado, tese de doutorado de uma... Hoje ela é PhD, ela foi professora aqui da Universidade Federal da Bahia, que ela tem uma teoria muito interessante de que a carta de caminha, ela foi a... Olha a frase que ela usa, a estampa originária da dependência do Brasil. A frase muito complexa, muito bonita. Estampa originária da... Dependência brasileira? A dependência. Porque é o seguinte, a gente, como brasileiro, tem por cultura, entre aspas, imitar outros povos, né? Já percebeu isso? Brasileiro adora. Tanto que a maioria das classes literárias são tiradas de outros países. Verdade, exatamente. E aí ela diz que isso começou desde a carta de caminha. Porque havia relato de que os índios copiavam os portugueses em todo tipo de hábito. Então, desde lá de 1500, a gente já tem uma dependência acerca de outros povos, sacou? Ela chama... A casa de caminha por essa altura. Mas aí, Magal, eu acho que é muito tendencioso falar isso, cara. Por quê? Porque todo povo no início foi assim, né, cara? Exatamente. É uma brasileira todo demais, né? Todo mundo povo foi já descoberto assim como evoluído? Não. O problema é que o Brasil foi descoberto muito tarde, 1500. Entendeu? Descoberto não, né, cara? É porque, como a gente tava na faixa tropical, não tinha necessidade de se desenvolver muita coisa. O cara tava com fome e pegava uma manga, né? E ia curtir a vida dele. Sim. Tá ligado? Então não tem isso, cara. Não é que os índios eram inevoluídos, é que eles não tinham necessidade de ser melhor que aquilo. Cara, imagina você, pro índio ver um espelho é que nem a gente vendo um iPhone, cara. A gente vai ficar maluco, sabe? Não tem jeito. Porra, claro que eles vão querer aquilo. Uhum. Entendeu? Na Austrália, Nova Zelândia foi a mesma coisa. Esses países foram descobertos depois, né? Os aborígenes viviam lá na cultura deles. Era evoluído pra eles, entendeu? Uhum. Aí, chegou, né, a descoberta, né, desse novo mundo, que a coisa mudou. Só que parece que no Brasil, né, apesar de ser o Brasil ser um país mais velho do que Nova Zelândia e Austrália, parece que as coisas lá se desenvolveram muito mais rápido do que aqui. Aqui foi questão política, social, né, que foi tudo envolvendo esses aspectos aqui que deu um retardo na evolução brasileira. Lá na Austrália, Nova Zelândia, não, esses países... não houve muito esse problema socioeconômico, né, ou cultural, e eles evoluíram bem mais rápido que nós. Aquele papo de história da sexta série, colonização de exploração e colonização de povoamento. Neguinho que foi pra lá queria viver, neguinho que veio pra cá queria dinheiro e voltar pra Europa, então vou explorar o máximo e meter o pé. Exatamente, nós foi exploração pra Portugal pagar dívidas à Inglaterra. Já na Nova Zelândia, Austrália, que eles fazem de lá, foi de povoamento. Aí o povoamento, você tem que trazer já uma infraestrutura de educação, de política, né? Dessas institutos sociais complexados, né? Já tem que trazer alguma coisa pra lá. Essa justiça. Mas tipo... eu entendo, Abud, o que essa frase quis dizer. Quis dizer que, na verdade, toda a nossa literatura ela é respaldada em literatura estrangeira, entendeu? Que a nossa raiz não tá dentro do Brasil. Não só nossa literatura, mas muito da nossa cultura. A nossa cultura não tá no nosso país. A nossa raiz tá em outro país. A gente não desenvolveu uma cultura própria, entendeu? Acho que não, cara. Eu discordo de você. Eu acho que a nossa cultura é essa coxa de retalhos. Essa coxa de retalhos de outras culturas juntando o Brasil. Entendi. Tem muitos sociólogos que defendem, inclusive, que o mundo no futuro vai ser muito parecido com o Brasil, com essa tendência de se globalizar, de juntar as coisas. E vai ser um inferno o mundo, mas, né? Vai ser uma porcaria. Michel Teló vai ser ouvido em quatro cantos do planeta. Ah, já tá aí, cara. Como é? Bom, concluindo aqui, a gente mal falou da vertente catequética, mas basicamente é isso que o Gendo falou. O objetivo dela era converter índios. E uma coisa bem interessante, Gabriel, além da cadeira arrastando, é que... Gabriel, vamos lá. Você é o líder católico arcebispo do caralho. Você tem que converter um povo que não lê a Bíblia e não entende sua língua direito. Como é que você vai fazer? Bate a Bíblia na cabeça dele. Não. Eu vi um filme que o cara fazia isso. Você podia chamar aquele padre do Age of Empires pra tentar converter, né? Não, mas eles faziam, cara, eles faziam peça. Isso era, eu achava isso bem... Ah, muito bom, cara. Exato, eles usavam de peças que abordavam cerimônias católicas e samaria pra tentar converter os índios. Pô, os católicos, eles eram muita gente, hein, cara. Muito bom. Pensava, cara. Tá vendo a mesma coisa, cara. Se você quer que eu leia, faça os mesmos que os católicos fizeram, cara. Faça uma peça e me diga a sua história. Agora, eu não acho que você vai gostar da peça, não, porque essa peça catequética, ela não tinha muito valor artístico. Você tinha... Mas eles consideravam o índio uma criança, né, cara, algo besta, sabe? E pra tentar converter, eles faziam uma peça bem boba, bem pedagógica, bem moralizante, bem babaca. Ah, mas pode fazer isso comigo, eu gosto. Dança. Disney, meio Disney, assim, sabe? Mas aí... O que o Gabriel tá falando é, se vocês fizerem um livro, façam com figurinhas pra dar uma olhada. Exato, eu gosto. Pra colorir. Pô, aquela que você puxa e o bonequinho move na página. Pô, aquilo ali é maneiro, cara. Poxa, caralho. Mas a literatura catequética teve um outro problema, Magal, assim, continuando o que você tava falando, é que é o seguinte: os índios não falavam português. E os caras faziam, os católicos faziam as peças em português. Em latim. Até que um dia, né? Um dia, um homem, né, chamado José de Anchieta. Boa! Veio dançando de lá com a música do Marcelo Adnet. O quê? É uma música do Marcelo Adnet, cara. É, eu lembro dessa música, não tô lembrado. Peraí, eu vou falar aqui pra vocês, daqui a pouco vocês vão ver. José de Anchieta, ele teve uma ideia. Cara, se os índios falam tupi-guarani, vamos estudar tupi-guarani e fazer as peças, os trabalhos, né, aqui de evangelização, né, dos índios, em tupi-guarani. Aí eles vão entender muito mais fácil do que na língua portuguesa ou em latim, e a gente vai ter uma efetivação maior no nosso objetivo. Então, José Cieda é considerado o precursor do teatro no Brasil. É interessante que suas obras já traziam traços barroscos, que a gente vai falar posteriormente. Então esse negócio de quinhentismo, no final das contas, não era nada, né? Era só a galera escrevendo com o que tinha na época, religião e relatar. É por isso que o classicismo português é mais importante, que as pessoas vêm mais na escola e na faculdade. A gente pensa sobre o quinhentismo. Mas sabe o que é, Rica? Por isso. Não, é que o Magal, ele é um podcaster hipster, né? É como ninguém fala de quinhentismo, né? Porque o classicismo português é muito mainstream, entendeu? Todo mundo fala. Eu conhecia o quinhentismo before it was cool, cara. Isso aí. Eu nunca vai ser cool, cara. Nunca. Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. Gabriel, onde é que você acha que veio o nome barroco? Ah, cara, com certeza das fezes de alguém, cara. Que merda, hein? Literalmente, velho. De coisa que eu ia falar, né? Mas... Barroco, cara, ele é uma escola literária dividida. Esse é o termo. Eu tô categorizando as coisas com termos agora. Uhum. O meu termo barroco é dividido. É. Porque depois daquela merda de reforma e de contra-reforma e de renascimento cultural, sabe? Uhum. O homem tava questionando um pouco os valores da Igreja Católica. E esse homem da época do barroco se questionava muito se ele tinha que ser um homem racional e seguir os princípios do renascimento, de ser um cara que explica as coisas racionalmente, humanista, ou se ele seria um homem deísta, sacou? Um homem voltado pra religião, voltado pros princípios de Deus, com medo de ir pro inferno. E essa dúvida era o que categorizava o barroco. Essa aflição, né? Tipo... Okay. Vamos começar na parte chata. Ah, o barroco se divide, né? Em diversas vertentes. O barroco é maneiro. De característica. É, não, é isso. Ele se divide nas vertentes filosófica, amorosa e religiosa. Veja só. Amorosa? Amorosa. Você que porque... dividiu mesmo? É da sua autoria essa divisão? Exato. Eu tô no cânone, né? Uhum. É nóis. É porque pode. Se você tá na dúvida entre ser racional e ser divino, nos textos amorosos do barroco tinha dúvida se você ia gostar daquela mulher pura ou da mulher putaria, sacou? Isso, uhum. isso era uma questão do barroco amoroso. Olha aí que interessante. Hoje não tem essa dúvida, né? Hoje todo mundo... Não, mas o barroco amoroso, que, pelo que eu tinha entendido, Magal, era um amor mais voltado pro platônico, cara. Não, mas ele às vezes ele puxava pra uma questão carnal e voltava no mesmo poema, sabe? Aquele amor que existia e sempre relacionado à pureza, né? Porque um dos nomes, assim, de mulheres, né, que faziam nas poesias barrocas amorosas, né, era o Ângela, né, porque vem de Ângel, né? Ângela. É um pouco indiretoso, assim, na verdade. Não tem uma... Ou você fala o amor, mas é outro... uma figura religiosa, ou pra alguém fora do Caraca. Seu alcance. Peraí. O cara tava lá olhando pra imagem? Sério mesmo? Tem alguns que são. Tipo assim, peraí, eu vou pegar... Você conhece um... Não, peraí. Não, eu vou entrar aí, Gabriel. Eu vou entrar no seu mérito. Você conhece uma escultura chamada O Êxtase de Santa Teresa? Não, cara. É uma escultura de um escultor muito bom, acho que é o Bernini, que ele mostra a Santa Teresa tendo um êxtase. Seria ela se encontrar com Deus. Mas se você parar pra analisar bem a pintura, tem um anjo assim atrás dela, e analisar direito, por assim dizer, você percebe que a obra é como se o anjo estivesse masturbando ela, sacou? É muito bizarro, cara. Então isso é meio que a divisão. É, peraí. O barroco, então, ele pegava a imagem de Santa Teresa e escrevia um poema sobre ela. Não, isso é o Bernini. Caraca, que susto. O barroco, ele se dividia entre ser espiritual e ser carnal racional, que o homem tava dividido nessa época. Inclusive, é interessante frisar que o barroco não se limitou só à literatura, por assim dizer. Uhum. Barroco, é porque esse nome veio do barro, né, cara? Ele tem que escrever, tem que fazer uma escultura também, né? É, linkando no barro, a escultura barroca, Gabriel, ela era cheia de detalhes. Isso é muito interessante, cara. Se você puder ir pra uma exposição de escultura barroca e você não tiver mais ninguém pra comer, assim... Vai, cara. Então tamo lá agora, neste momento. Nesse segundo eu tô lá nessa É situação. Muito interessante, cara. Os caras, eles estudavam anatomia de uma maneira absurda. E tudo eles faziam com sulcos e com dobras e com detalhes. Porque uma das premissas do barroco, já que você tá dividido, você tem a ideia do contraste, né? De você fazer o preto, branco, claro e escuro, dividir muito. E essa divisão você consegue ver na escultura. Porque se você iluminar a escultura de cima, você vai perceber regiões de sombra e regiões de luz muito definidas. Por isso que a escultura é cheia de dobras, sacou? É muito bem feito, cara. Se você pegar algumas esculturas do Bernini, ele é pessoa segurando em carne, assim, cara, em coxa, em parte do corpo carnudo, eu diria. Você vê os detalhes, cara, das reentrâncias, é bizarro. O cara era foda pra caralho. Mas tu sabe que essa estátua, né, do Êxtase de Santa Maria, né, Santa Teresa, desculpa, você sabe que tem uma teoria voltada nela, que é baseada no livro Anjos e Demônios, do Dan Brown, né? Que é que seria um do... Que Bernini seria, na verdade, um escultor Illuminati. Não, e segundo, né, teoria da conspiração, essa obra do Êxtase de Santa Teresa seria um deboche de Bernini à Igreja Católica. Que a Igreja Católica chamou ele pra fazer essas esculturas, né, dessa arte barroca, né, pra trazer o homem mais a Deus, né, isso aí é mais histórico, né. Então, ele como, né, parte do Illuminati, né, contra toda essa, o catolicismo, ele fez essa imagem como se fosse um deboche, que o anjo tá rindo com sorrindo, aquele sorrinho de canto de boca, né? Uma coisinha bem... Sorrisinho. Isso, malandro. Filho, de olho fechado, mandando ver, né? E isso, esse relato, e isso daí ele tirou por quê? Que Santa Teresa foi considerada santa porque ela diz, né, no seu diário, receber a visita de um anjo. Então esse foi o milagre de Santa Teresa. Ela viu um anjo, ela recebeu a visita de um anjo. Só que, poxa, olha o que está escrito no próprio diário de Santa Teresa. Sua grande lança dourada, cheia de fogo, penetrou em mim várias vezes até minhas entranhas. Uma doçura extrema que desejaria que nunca cessasse. Caralho. Legal, hein? Santa Teresa. Quem tornou a santa foi o Papa Urbano VII. E é um do... E Bernini pôs fogo na parada, entendeu? Quando ele criou a estátua extra de Santa Teresa, ele incendiou essa ideia de Santa Teresa ser considerada uma santa, ou na verdade ela transou com um anjo. Então o milagre dela foi trepar com um anjo. A parada do deboche e tal, de homem. Isso do deboche, isso mostra mais uma característica principal do barroco, que é o cara tá dividido entre ser carnal e ser religioso. Exatamente. Isso foi muito premente, olha que termo bonito, com um pintor, cara, um cara chamado Caravaggio, que ele foi meio assim expurgado pela Igreja Católica, porque ele era putanheiro, assim, sabe, não queria porra nenhuma. Ele fechava 4h20, aí a igreja chega dessa porra e tal, e aí como desculpas ele fez um quadro da igreja pra igreja, que é um de Davi Golias, que é muito, que é o Davi segurando a cabeça do Golias, assim, e deu de presente pro Papa. E se você analisar o quadro e os altos retratos do Caravaggio, a cabeça do Golias é exatamente igual à cabeça dele, que é como se ele tivesse se rendendo na igreja pedindo desculpas, sacou? Olha, eu sou da putaria, eu sou da carne, mas agora eu tô arrependido e voltei, sabe? Pô, foi mal aí. E então, isso... ele era literalmente um homem barroco, né? Porque ele se entregou e depois ele veio pedir desculpa. Voltou, exatamente. Outra coisa maneira, Gabriel, é que a pintura barroca, a gente falou do contraste na escultura, né? Que se você iluminar, você consegue notar os sulcos. A pintura barroca, ela é a porra do rei do contraste, cara. Do rei do que os especialistas em arte chamam de claro escuro. É o quê? Que é Sin City, a pintura. É, o Sin City é meio monocromático, né? Mas... CD da Pit novo. Veja um quadro barroco, cara, e você vai notar claro e escuro toda hora. Você consegue ver regiões muito iluminadas e regiões muito sombreadas. Uma pergunta aqui pros meus professores, porque eu tô me sentindo assim cercado por 4 professores olhando pra mim aqui. O barroco, ele ocorreu só no Brasil ou teve também um no exterior? Portugal. Eu acho engraçado que o barroco, ele tem elementos que são muito similares às pinturas, as esculturas góticas e pinturas góticas, né, da Europa. Sim. Ele veio bem depois do renascentismo, né, então ele envolve as manifestações culturais da Europa, latino-americana, tem o rococó, então é bastante coisa misturada com escultura, arquitetura, literatura, arte, mistura de tudo um pouquinho. E eu acho que é um momento muito parecido também que o ser humano tava vendo, em períodos diferentes, mas um pensamento em uma situação, assim, psicológica muito parecida, né? Que é tipo assim, eu vou ir de encontro à igreja ou não vou, sabe? Eu acredito ou não acredito? Tanto que tava tendo reforma protestante nessa época. Exatamente, era isso que eu ia falar. Movimento católico. O crescimento do absolutismo, né? Que são os governantes e os reinados querendo tomar o poder só pra si e retirar, né, a religião, o catolicismo desse poder, né? Você vê que o barroco, ele aflorou nos países mais católicos, Itália, Portugal, Espanha. Exatamente. Você não vai ouvir falar de barroco, o movimento barroco na Alemanha. Não teve. É. Que ali a reforma protestante foi mais forte. Se você for, Gabriel, numa igreja barroca, cara, eles estão ricos em pinturas e esculturas que tem esses detalhes, esses sulcos e essa parada toda, aí que vem o ponto. Que é pra causar justamente essa sensação de desconforto no fiel, entendeu? Porque, por exemplo, eu não tenho como... O fiel, ele não sabe ler. O cara é um babaca, não entende latim. Como é que eu vou levar a igreja pra ele e convencer ele a ficar retido na igreja, nesse mundo onde o cara tá em dúvida se ele vai pra putaria ou se ele fica na igreja? Pelas pinturas e pelas esculturas. Então elas tinham todo esse detalhe, esse 3D, entre aspas, que é pro cara se sentir justamente projetado, pra aquilo projetar e alcançar ele. Isso é uma parada bem subjetiva. É, né? Única e exclusivamente pra ter ideia que Deus está me vigiando. Exato, olha aí. A pintura e a escultura, elas tinham essa função, mas eu acho que nessa época isso acabou se voltando contra a igreja, né? Já que não eram só padres que faziam, na verdade, quase quase nunca padres faziam esculturas e pintura, né? Mas é que tá, Gabriel, nessa época quem bancava a arte em assim, 80% era a igreja, eram os mecenas, sabe? A galera muito católica que dava dinheiro pra artista. Não, não, mas eu tô falando o seguinte, o artista nessa época, o que ele tava passando pro fiel era uma situação dele, certo? Que era a dúvida entre a fé e a razão, e não exatamente o que a igreja queria passar, porque se ele fosse passar exatamente o que a igreja queria passar, ele ia botar coisas lindas dentro da igreja pra que o indivíduo, quando entrasse lá, ele se sentisse, né, pô, foi quem é, sabe? Tipo, estou no céu. Mas é que tá, cara, ele não podia fazer o que ele queria. Você tinha dinheiro pra caralho, você era cristão, você pagava um maluco pra fazer um quadro que fosse o que você pedia, eu quero a Santa Teresa, que a gente falou no programa. Uhum. Eu quero a Santa Teresa, só que ele, como artista, ia tentar botar a subjetividade dele, lá o anjo com um sorrisinho maroto, trabalhando ali, sabe? Sim. Então, é isso que eu tô falando. Seja, eles faziam o que encomendavam a ele, mas além de fazer isso que encomendava a ele, ele colocava características dele, né? Como se fosse uma assinatura dele. Uhum, foi isso que ele não deixava de ser artista, né? Ele não era um quientista. Ele não fazia faz o anjo e Santa Teresa. Ele não fazia só o anjo e Santa Teresa. Ele botava elementos. Ele dava um toque dele, né, velho? Uhum. Dava um toque dele ali que dava. Que quando você olhasse a obra dele, pô, isso aqui é Bernini, isso aqui é outro cara. Você vê pela assinatura dele, né? Pelo toque que ele dava, que é bem assim, pessoal. Você vê, o Barroco é tão rico que a gente nem falou de literatura ainda, né? Pois é, cara. Sua desonra, honra, falta mais que se lhe ponha vergonha. Mas indo pra literatura agora, Gabriel. Gabriel, você, Gabriel, é um gordo, certo? Lendo um texto barroco. Tem umas paradas que você vai identificar de cara que é barroco. Pô, você fala, pô, isso aqui é barroco, só pode ser. Esse conjunto de características é barroco. O primeiro. Eu vou identificar se você me ajudar. Persiga. Então, a primeira parada é o texto ser justamente angustiado. O cara não sabe o que é que ele quer, ele não sabe se fuma maconha ou se vai pra igreja, certo? Graças a essa dúvida, essa angústia, esse pessimismo, ele era subjetivo. Ele explorava mais o que o autor tava sentindo, entendeu? Isso é interessante. Além dos textos angustiados e etc. O Barroco pregava uma parada bem interessante, que é uma expressão latina, que eu não sei a pronúncia até hoje, que é o carpe diem. Alguém sabe a pronúncia? Isso aí não é do arcadismo? Carpe diem. Não, também. Carpe diem. Mas o Barroco também fala disso, sacou? Porque é o seguinte, você lembra que o Barroco ele tem muita influência do Renascimento, né? Cultural. E uma das paradas que foi pregada no Renascimento Cultural foi o hedonismo. Foi a parada de você aproveitar os prazeres da vida, né? Aproveitar o momento. Que foi uma estratégia que... A burguesia, por assim dizer, usou pra vender os produtos dela. Como é que a gente vai vender nossos produtos? Ah, vamos criar toda uma cultura de aproveitar a vida e de comprar os nossos produtos pra aproveitar o momento. E isso acabou sendo transposto pra literatura, que foi a parada de você aproveitar a sua vida enquanto você tá vivo. Porque a vida é efêmera, né, cara? Não, acaba rápido. Uhum. Quando manda você ser saudável, né, cara? Pra você curtir a vida. Entendi. Sabe o que eu notei, cara? Que o Racionais, ele é barroco, olha aí. É mesmo? É, cara. Quer ver? Vai longe. Abud, você que é aí, vida louca, canta aí. Você consegue lembrar da letra do Nego Drama, Entre o Sucesso e a Lama? Como é? Ele vira e fala o quê? Pastor, ore por mim essa noite. Não, o Nego Drama eu não faço não, cara. Tem, ó, o Racionais, ele traz realmente... Vamos fazer, né, essa... ele tá falando do estilo barroco, por quê? Porque ao mesmo tempo que o Racionais trazia esse elemento evangélico, né, como tipo, eu vou à igreja, eu sou uma pessoa espiritual, né, é que o rap é só uma forma de expressar a minha realidade social, né. Uhum. Já tinha outras músicas do Racionais que mostravam ostentação, né, aquilo do rap mesmo, gangsta, né, a ostentação. Não, eu sou o cara, eu sou negrão. Pô, ó, na letra que ele é pro Lano, né? Tintim, um brinde pra mim, sou exemplo de vitórias, trajetórias e glórias. Aham, uhum, é. Sucesso é muito... e a lama, né, cara? É, cara, exato. Ele é barroco, cara. Ó, até no lixão nasce flor, olha aí. Caralho. MC Racional. Isso é barroco. Deixa eu pensar, cara, até o lixo, cara, até os vômitos, assim, né, da culturais, eles têm uma origem clássica, cara. Ah, cara, eu não acho que é o caso do rap, não. Mas, cara, vocês estão indo longe, muito. É, cara, é tipo assim, é igual aquela brincadeira de infância, que a gente brincava muito, que era o telefone sem fio. Isso é um experimento linguístico incrível, cara, porque começa a frase na ponta de uma forma clara e objetiva, como a quem propôs a brincadeira trouxe a frase, e terminava na outra ponta de uma forma completamente diferente. Tinha poucos elementos da frase original, mas era completamente diferente. Eu acho que é mais ou menos assim com a arte, cara, com a cultura. Começa a parada com uma ideia, né, uma ideia clássica, né, uma ideia pura, e quando vai chegar mais à frente, que vai passando essa mensagem, lembra um pouquinho. É igual passar com o barroco. O barroco começou o início do telefone sem fio com uma ideia. E o Racionais pegou essa ideia mais ou menos, né, e trouxe da forma que ele entendeu que era. Não, por mais que pareça bizarro, mas a arte, ela influi uma na outra, né, cara? O cara, ele lê, se ele escreve, ele lê. Se ele tá fazendo um quadro, ele viu quadros, entendeu? Então ele se inspira mesmo sem ele saber, cara. O cara do Racionais, talvez, quando tem escrito essa música, ele não soubesse que ele estivesse. É, tem vários tipos de interesse. Não, ele não pode ter, tipo, vou escrever um rap, nego drama. Vou ler sobre o barroco. Não! Chegou nele de alguma forma. Ele usa do arcabouço cultural dele pra escrever isso, né? Uhum. A carga cultural dele pode ter vindo do origens do barroco, pode ter origens do barroco. Agora eu vou te falar, vocês foram muito longos. Cara. É a vida, cara. Conversar com a Bud assim. Bora lá. A Bud fecha 420 sem ter 420 mesmo. O Gabriel, ele usa algumas figuras de linguagem muito interessantes nos seus textos. Você sabe o que são figuras de linguagem, Gabriel? Figuras de linguagem. É aquele negócio de você passar uma mensagem com uma imagem? Não. Professora Rica, o que são figuras de linguagem? São formas de escrita usadas por escritores para dar mais visualidade ao texto, dar um efeito determinado. É um gag. É meio difícil explicar por palavras, mais fácil é mostrar. Uhum. Ele fala uma coisa enquanto. Olha só, o professor de primário explicaria assim, ó. Ele fala uma coisa e quer dizer outra. Isso é figura de linguagem? É, isso? Você fala, por exemplo, que o céu está chorando. O céu não chora, então tá chovendo, sabe? Isso é uma metáfora. Isso, né? É uma metáfora. Exatamente. Hipérbole é exagero. O que eu tô vendo aqui é que a literatura barroca, né? Ela usa bastante hipérbole, metáfora, anacoluta e antítese. Anacoluta é você fazer uma quebra no texto. Eu tenho um professor que ele é anacolútico, cara. Às vezes ele fala assim, então, pessoal, vamos aqui. Aí vai pra outro lugar. É, anacoluta... Logo, vamos para outro lugar. É irregular. Mas as figuras de linguagem assim, mais presentes no barroco, a gente pode dizer que é a antítese, que é basicamente você usar palavras contrárias, sabe? Céu, inferno, amor e ódio, seus antíteses. Paradoxo, que é uma ideia absurda, Gabriel. Alguém fala um paradoxo? Eu sou uma pessoa paradoxal, então, porque eu tenho. Você é. Por exemplo, vocês falar que uma puta se deitou a vida inteira com somente um homem, Gabriel? Aham. Paradoxo, Gabriel, entendeu? Entendi. Mãe virgem, né? Mãe virgem. Além do hipérbato, que é a inversão. Hipérbato é ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante. Você tava dizendo. O quê? De... É hipérbole? Não, isso é hipérbato, é inversão. Ah, ouvi errado, desculpa. É, porque isso quer dizer. Como é? É um brado heróico de um povo ouviu-se nas margens do Ipiranga. Aí você inverte tudo e torna ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo, sacou? Aham. Uhum. Isso é uma espécie de texto. Herói com brado retumbante. É, caraca. Que tá impresso justamente na parada de você tá confuso. De você estar dividido. Você não sabe o que está em frente, o que está atrás, você inverte. Isso é figura de linguagem, cara, entendeu? Isso é você usar esse recurso linguístico para expressar a própria ideia do movimento literário. É interessante isso. Legal, né, velho? Você vê o que está expresso nas artes visuais sendo passado de forma coerente e pô, realmente é o mesmo movimento, né, cara? Uhum. Eles falam muito de misticismo também, de fusionismo, que é você juntar ideias contrárias, coisas que não se encaixam, você tornar unidas, cara. E vários conceitos bizarros, cara. Se a gente for longe, a gente pode falar de conceptismo, de cultismo, mas aí descambou pra casa do caralho, né? Tem que se achar aqui. Uma parada bem... não é legal, né? Mas o Barroco, ele tinha um rigor formal muito grande, galera. Rigor formal é aquela parada... lembra que a gente falou que você tem que usar uma forma bonitinha, com um número de sílabas corretas? O Barroco tinha muito disso. Ele prezava muito por ter um esquema de rimas legal, sacou? Por usar formas fixas de texto, as linhas terem métricas. Então ele se atia muito justamente à forma do texto ser... manjada, sacou? Mas foda-se, né, cara? Isso do Barroco ninguém quer saber. O que a gente quer saber é do Gregório de Matos, a porra do Gregório, que é o que vale no Barroco. Uma vez alguém me falou... alguém se lembra de um filme que o Hermes e Renato fez, que era o Boquinha de Cemitério? Não. Que era um cara que tinha um bafo e todo mundo que ele falava morria, assim. E o Gregório de Matos, ele devia ter esse mesmo problema na cara. Porque boca do inferno. O Gregório de Matos, ele é o rapper do Barroco. O Gregório de Matos é que ele ficou muito conhecido pelos poemas de escárnio. O interessante dele é que ele tem duas fases: a antes da tuberculose e depois da tuberculose. Por isso que eu falei no início, quando vocês estavam falando do Barroco, que ele era exatamente essa divisão de que, cara, você vida louca ou você católico? Por quê? Porque quando ele começou, né, a escrever, né, poemas e tudo, ele criticava tanto a religião, a Igreja Católica, como a política mesmo da Bahia, na época, que o Gregório de Matos Guerra, ele era baiano. Então ele falava muito ali dessa política baiana, né, de como estava a sociedade baiana. Exato. O Gregório, ele, na verdade, a gente falou das clientes amorosa, filosófica, religiosa. O Gregório, ele criou uma no Brasil, que é a satírica, que é a vertente da zoeira, Gabriel, da putaria, cara. Zoar os outros, falar mal, xingar. Exatamente. Até essa vertente satírica, ela tinha objetivos. Ou político-social, que é você fazer uma crítica social, política, dar uma zoada com esse objetivo, ou erótica mesmo, que era só pra zoar a galera na base da putaria. Tem dois poemas muito bons que exemplificam isso, Gabriel. Um ótimo pra você entender a vertente erótica da vertente satírica do Gregório de Matos é o poema do Pica-Flor, Gabriel. Você sabe o que é um Pica-Flor? Nossa! Eu sei, cara. É um beija-flor? Exatamente. É porque uma freira uma vez chegou pro Gregório e disse: olha, você tem um nariz muito grande, parece um pica-flor, cara. E aí, ao invés de xingar, o cara criou um poema pra retribuir. Olha que beleza. Outros tempos, né? Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Mas resta agora saber se no nome que me dais, metei a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso, claro, fica, que fico então pica-flor. Caraca, então ele resumiu e falou... vem que eu te como, né, cara? Exatamente. É assim que se responde, cara. Um insulto. Ele era desses. Caraca. Ele chegou a escrever também um poema, né, entre aspas, pra alguém que devia dinheiro pra ele, se eu não me engano. Ou alguém que não... alguma coisa com dinheiro, não lembro se era uma prostituta ou se era uma pessoa, algum amigo, tava devendo dinheiro pra ele, roubou dinheiro, aí ele fez também um poema xingando a pessoa horrores. Ele usa bastante palavrão também em alguns poemas, ele chegou a usar vários termos bem chulos, ele põe o povo bem pra baixo mesmo, assim, ele manda ver. Ele era o Arnaldo Jabô da época. É isso. Mas, cara, que nome... que nome ridículo, né, cara? Que Gregório de Matos? Não, Boca de Inferno, cara. Pô, que nome maneiro, cara. Não, caraca, tu abre todo mundo sai... Que alívio, eu fiquei com alívio, eu perguntei se era Gregório de Matos, o nome ridículo, porque se você chegasse pra ele e falasse, Gregório de Matos, que nome ridículo, ele falasse, se pica a pua, me chama! Seja bem-vindo a mais uma leitura de e-mails do Afogados no Sofá. Essa leitura de e-mails que é referente ao episódio no qual a gente falou sobre animes mecha. Correto, Lupe Magal? Oi? Desculpa, tava distraído. Cara, sabe o que aconteceu esses dias com distração minha? Eu notei que meu óculos estava bem sujo, né? Os óculos. E eu, pô, eu vou lavar meu óculos. Aí eu fui. Aí eu fui no banheiro, peguei o óculos e pá, comecei a lavar ele. Aí botei o óculos, enxuguei o óculos, coloquei ele na minha face. Em seguida, quando eu vi, eu estava escovando os dentes. Aí eu olhei assim, eu tipo, por que eu tô escovando os dentes, cara? E aí eu cuspi a parte de dente da minha boca com ódio, sabe? Uhum. Tipo, eu me senti traído pelo meu cérebro, cara. Eu não pedi pra ele fazer aquilo. Entendi. Merda, né, velho? Cara, eu fico olhando assim pra mim mesmo, tipo, cara, eu tô perdendo meu controle, velho. Tô escovando os dentes sem eu querer, velho. E olha que eu não sou uma pessoa. Um dia você vai tá cagando, aí você vai limpar sua bunda e quando você vai ver, você enfiou alguma coisa no rabo. Não. Sempre, né? Você com esse problema, confesso, né, cara? Eu tenho. Você não superou essa fase, né, mano? Não. E quem tem problema com fezes também é o e-mail do Afogado no Sofá. O Afogado no Sofá em si, né? Ele é marrom, cara. Então, LP Magal, qual é o e-mail do Afogado no Sofá, cara? contato@afogadosnosofa.com. Exato, olha aí. Eu anotei na minha mão, anotei. Anotou, cara, você tem que parar com isso, cara. Isso é mania de maluco. Daqui a pouco você tá escovando os dentes aí, você mandar. Se você quiser ficar atualizado em tempo real sobre o que está acontecendo dentro deste blog, o que é que você pode fazer, Lepe Magal? Você pode seguir a gente. Você pode não. Você precisa seguir a gente. E é você vai ser uma pessoa muito mais completa quando você seguir o Afogado no Twitter. Você vai ver que as portas na sua vida vão abrir. Vai encaixar uma peça que faltava. O passarinho vai pousar assim na sua mente. E vai cagar no seu olho. Que é o... Twitter do Afogados é o @afogadosnosofa. Exato. E tem também o Facebook, aquele lugar maldito. É mesmo, né? Assim. É, cara. Merda, né, velho, Facebook? O Facebook, ele não é internet, cara. Todo dia, toda leitura de e-mails, a gente faz uma filosofia diferente sobre o Facebook. Porque é, cara. Ele deve ser analisado, né? O que é aquilo? As pessoas ficam assim... Agora tá ódio do latino no Facebook. Eu não tô entendendo isso. O latino é um artista completo, gente. Por que vocês estão falando mal dele? O nossa página, nossa fanpage no Facebook é facebook.com/afogadosnosofa. Exatamente. Dê um like lá, dá um likezinho pra gente, por favor. Não vou pedir, não. Você tem que ir lá, cara. Você sabe disso. No fundo da alma dele, ele sabe disso. Mano. Ele sabe? Será? Porque tem pessoas que não. Tem pessoas, por exemplo, vão no banheiro limpar o óculos, acaba escovando. Então, vamos para a leitura de e-mail. Ronaldo. 대성 보일러와 함께합니다. Give me a motherfucking break, bitch! Primeiro e-mail do César. O provedor de e-mail é o Gmail dele, tá bom? Aham, é o César, que você já sabe, né? César de Fortaleza. Exato. Ou de Roma, né? Gostou da piada? Ah, rapaz. Acho que a gente já chegou a usar, né? Algum e-mail, hein? Ah, ele falou uma parada dessa. Olá, amigos afogados. Sou eu, mais uma vez, ajudando a encher a caixa de e-mail de vocês. César de Fortaleza. Obrigado, César. César é uma pessoa completa. César, ele segue tudo e manda e-mails. Ele vai receber uma estrela na testa, um sofá na testa. Simbolizando o ato de compromisso dele para com a sofá na testa. Eu vou pegar o sofá e vou tacar na testa dele. Caraca, isso foi muito, muito Didi, cara. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos um dia fazer uma promoção que a gente dá um sofá pra alguém, assim, cara, tipo, R$400 um sofá, aí dá pro cara. Tá. Ia ser uma promoção, né, que muitas donas de casa vão começar a ouvir o Afogado do Sofá. É um nicho a ser explorado, né? É, cara, as donas de casa têm que ouvir podcast, tem que parar com esse negócio de ouvir, sei lá, o que é ouvir? Ouvir rádio de tarde, né? Ouvir... Não, ouvir a Rocha de tarde, elas estão ouvindo, rapaz. Ela fica ouvindo aquele programa de a Márcia. 4 horas de duração, Casos de Família. Casos de Família eu vejo também, muito bom, hein? É muito, né? É excelente. Apareceu o Toby lá esses dias, né? Do nada. O César continua falando, ótimo programa com muitas curiosidades, mas ele não tem muito a dizer sobre o programa. Ele disse que só gosta de animes mecha e pronto. Gabriel e Magal, vocês estão certos. Na primeira série do Macross, os porta-aviões viravam robôs gigantes, eu sabia. Ah, então se eu, Christian, sei tudo, né? Nem todo mundo. Eu erro também, cara, não tem problema, Christian. Eu erro, então você pode errar, cara. Mas o César continua dizendo que lembra da infância dele no ano de 80. 89, o César é bem velho, hein? Caraca, o César? Ele era criança em 89, nossa. Ele rompeu a barreira dos anos 80, né, cara? Ele disse que em uma bela tarde a Globo passou, acreditem ou não, o filme do Macross de 84, na sessão da tarde, que, tendo sido comprado de uma distribuidora americana, veio ao Brasil com o nome de Robotech. Qualquer coisa. Esses dias o Gendô me mostrou a melhor parada do mundo, cara. E eu não vou contar aqui não, porque é muito bom. Um dia eu conto pra vocês, mas é muito bom. Caraca, você quer deixar na curiosidade, né? Ah, é escute o próximo episódio da Afogados no Sol, quem sabe que você não pode estar lá. Escuta um episódio sobre carros aí que eu conto isso, que é excelente. Mas vamos lá. Ele disse que eram bons tempos na infância dele, quando eu assistia anime na TV aberta, sem saber o que era anime. Isso era muito louco, né, velho? Assistia El Hazard, e Bucky, e Flint, e nossa. Eles, depois, quando se notou um padrão nisso, foi taxado de desenho japonês. Você lembra dessa fase? Eu gosto de desenho japonês. Exato. Aí, quando a galera começou a baixar Naruto, é anime. Aí, deu. Não, eu estou baixando anime. Você sabe o que é um anime? Isso, olha, galera... vai ter um evento. Eu nunca fui. Eu lembro. Cara, a gente tem que fazer um programa sobre esses eventos, hein, cara? Que dá um programa. Não, porque vai ser uma merda, mas vamos lá. ele disse que, longa vida Afogados, ele deixa uma abertura original de Macross aí, que a Globo cortava, a gente vai deixar... A Globo com seu corte, né? A Globo corta tudo, já percebeu? Até a abertura do MacGyver, eles botavam uma música qualquer. Cara, eles fazem uma versão reduzida, assim, né? A vida. E ele pergunta se seria muita ousadia assistir a gravação de um programa ao vivo, e eu digo, seria. Seria muita ousadia. Uma gravação de um programa ao vivo, como é que a gente faria isso? Ele ficaria no canto ali, ouvindo no mudo. No mudo não, ele ia vir aqui, né, na nossa casa gravar com a gente. Sentava no sofá, a gente tacava no sofá na cara dele. Ele ia ficar amarrado. Ele só poderia vir se a gente botasse um capuz no rosto dele pra ele não saber onde é que fica a base do Afogados. Tá bom, foi longe essa piada já. Segundo e-mail do Kevin Cornetti. Ele já mandou e-mail? Você que tem memória boa? Cara, Cornetti, eu teria te sacaneado se você tivesse mandado e-mail. Então não, né? Não, então eu vou te sacanear agora. Cornetti. Corneta, né? Não. Eu lembro de né? Ele é Cornetti. Caraca, Cornetti, você, sei lá, não sei, cara. Tua família, o símbolo dela é um unicórnio, assim. Sim. Tem várias, né? Tem várias famílias, tem o... Cornetti, ele é de descendência de quê, cara? A ascendência dele é o quê? Mas qualquer nome que termina com I, eu digo que é italiano, então... Cornetti, né? Cornetti, deve ser, eu não sei. Fala aí no próximo e-mail. Olá, Steph, do Afogados, parabéns por esse podcast, apesar de ser uma parte... Como é? Ele disse que uma parte do nosso podcast foram fracos, que ousadia. Ô, velho, não tem máfia que segure a gente não, velho. Tá maluco, velho? Tá doido? Tá mexendo com o bicho louco, velho? Mas ele disse que esse foi muito bom, principalmente pela participação do Christian. Ele babou ovo muito do Christian aqui, falou que o Christian fez abordagens de temas importantes, como o surgimento do movimento Mecha. Ele disse que não sabia da existência de metade dos animes mechas que foram citados, que não acredita muito nessas referências de Gurren Lagann e que acha que os animes fazem referências são apenas animes com intuito de fazer paródias. Eu gostei muito da linha de raciocínio do Christian, babando ovo de novo. Eu gostei muito da linha de raciocínio do Christian quanto à possível sobrevivência de um personagem que a gente não pode citar porque é spoiler, né? Nunca tinha pensado daquela maneira. Seria interessante um OVA explicando tal mundo da Shitsu. Aquele mundo maluco? Velho. Seria a parada mais chata do mundo. Sabe que vai sair agora um OVA, né? Um filme de Code Geass. É um OVA? Eu achava que era uma nova série, o R3, né? Não, mas é uma parada, é um tipo um especial, assim, com outra parada, sabe? Não tem nada a ver com o Lelouch, é caça-níquel. Como o Mecha é, né? A gente chegou à conclusão, o Mecha é só um caça-níquel, a gente assiste. Todavia, o podcast foi muito bom trabalho e continuarei a mandar e-mails aos podcasts interessantes ao ver deles. O Kevin, você ofendeu minha família e você ofendeu o Templo Shaolin. Oi, meu nome é Marcelo, a gente já sabe, Marcelo. E dá um testemunho, ó. Estou há 2 meses sem assistir animes mecha. É tipo assistidores de mechas anônimos. O Christian... Hoje andei pela rua, eu vi um post do Transformers. Bom, o Marcelo fala, não sou muito fã de mechas em si, mas ele gosta de vários animes com mecha, né? Ele quer dizer, não gosto muito da ideia de ter robôs gigantes lutando no ar ou espaço. Eu também não gosto, não. Eu gosto de robôs gigantes lutando na cidade e esfregando a roda nos edifícios. O Marcelo, ele tem uma linha de pensamento estranha. Ele não gosta de robôs gigantes lutando lá no espaço porque é um gasto de energia e tecnologia. Aí, Marcelo, o ser humano, ele gasta muita energia e tecnologia pelo entretenimento, né? É, cara. Assim, né? Por exemplo, fogos de artifício. É um gasto, caralho. Só pra você olhar aquela porra explodindo e jogar gases poluentes no céu, acabou. É isso aí. É verdade, né? Não faz sentido. Eu moro num lugar que no Réveillon tem um solo. Caraca. É mesmo, né? O pessoal pega a parada e explode, né? Tem que parar com isso, né? Porém, não posso negar que alguns animes citados no cast marcaram a infância dele e que ele gosta de outros. Por isso, ele vai citar alguns, certo? E vai dizer porque gosta ou não. Vamos nós, a lista gigante. Não vou ler tudo, não. Vou ler alguns. Ele fala que, Lagan, ele gosta da série, o começo é legal, mas depois da metade tudo fica muito fantasioso e exagerado. É verdade. A parada vai crescendo como se fosse uma espiral, né? Vai ficando cada vez mais maluco. Uhum. Pat Labor disse que considera apenas a dublagem brasileira, porque ele assistiu com ela, achei legal, eles podiam ter pegado mais pesado na ação e no enredo, já que é uma parada policial. Mas polícia no Japão é diferente de polícia no Brasil. Polícia no Brasil dá tapa na cara, murro no saco. Cara, esse dinheiro que tá investindo pra fazer o Robocop é chato, né, cara? É chato. Deveriam fazer um mecha BR, assim, isso é muito bom. Verde e amarelo? Não, preto, caveira. Code Geass, segundo ele, é um anime bom, mas ele concorda que poderia ter sido melhor. Diz que duas temporadas é demais, né? Mas com certeza ele concorda que o final deixa a impressão de que o anime é muito foda. É a catarse, né? É, deixa mesmo, assim, cara. Você fica... Sobre o câncer dos animes com personagens colegiais, né? Isso é um câncer. Porque ele tá em metástase, ele tá se espalhando. E em uma hora ele vai matar a indústria, né? Aham. Uhum. Porque não tem quimioterapia pra isso. É, né, cara? Vende e foda-se a arte, né, cara? Pois é, assim, né? Mas a indústria é assim. Ele diz que isso é algo que deixa ele em conflito interno, porque isso começou, segundo ele, com uma economia de character design. Mas como os japoneses são tarados por uniformes... Que coisa triste, né? É, velho. E como a maior parte do público de anime e mangá são colegiais, não tem necessidade de ter tanta economia em animação. Assim, é complicado falar, né? Porque... Eu não sei, o dinheiro não tá na minha mão, pô. Não, porque a indústria, ela tá sempre procurando maneiras baratas de fazer entretenimento. E você economizar na animação é uma maneira barata de você fazer entretenimento. Uhum. Então não dá pra você investir pesado. Então, bora fazer um anime de múmia no colégio. Bora fazer um anime de vampiro no colégio, bora fazer um anime... Já tem. De magia no colégio, bora fazer um anime de ciência no colégio. Cara, é triste, né, mano? É muito triste. Diz que no caso do... O Marcelo começou um papo maluco, que eu vou cortar, e ele fala que o podcast ficou bem legal, porque um dos candidatos manjava muito. Valeu. Um dos candidatos? É, um candidato a Mr. Universo. Eles vão ser leitos. Porém, né? Ele disse que hoje em dia... qual vai ser a pergunta? Porque toda Mr. Universo tem uma pergunta, né? Paz mundial, o que é que você mais quer? E a pergunta do Christian vai ser, sei lá, quem inventou o Mecha? Go Nagai. Nossa, Mr. Universo, o Christian. O que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa muito interessante, mas também fica pra semana que vem, se um dia a gente falar de carro. Exatamente. A gente falou de todas as coisas interessantes que a gente vai falar. Valeu, galera. É isso. Até semana que vem. Um breve abraço e um tapa na testa. Até mais. Shivuryogo no nol shikko chajabado shivul dega opseul gara yeomseonhanikka itchi malja joshim joshim janakke na joshim joshim odeuri jega itgikkaji yeoreobuni daeche anje boya saesang suge nae jasingwa nae soge geu jasingwa wanjani du eulgul sanae nareul geopeun bojangjiwa geu ane watashiwa wanjani du eulgul sanae. Let's go, 하잖아. 솔직히 까고 말해. 우리 뭘 좀 알잖아. 추억이 추억이 될 수 있도록 추억을 추억이라 추억하며 추억으로 추억할 수 있도록 되도록 너네 눈에 띄지 말도록 솔직하지 못해 헤어지면서도 솔직하지 못해 왜 인간이니까 믿지 말자 여자 여자 다시 보자 남자 남자 화려한 솔로들은 왜 밤마다 화려하지 못한 거야 세상 속에 내 자신과 내 속에 그 자식과 완전히 두 얼굴의 사나이 나를 덮은 보장지와 그 안에 와더지와 완전히 두 얼굴의 사나이 솔직히 까고 말해 우린 원래 좀 하잖아 솔직히 까고 말해 우린 뭘 좀 알잖아 솔직히 까고 말해 달려